estrelas tão lindas. No céu vejo-a brilhar. Parecem os olhos de Cristo que estão a me fitar. Deus, quando fez o mundo, fez o céu, fez a terra e o mar. Ele fez tudo tão lindo, beleza igual não há. Deus em 6 dias fez o mundo, e no sétimo ele descansou. Depois também fez o homem, a quem ele tudo entregou. Deus, quando fez o mundo, fez o céu, fez a terra e o mar. Ele fez tudo tão lindo, beleza igual não há. Beleza igual não há. Beleza.